Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Sou Armando Melo, estou com as Conversas em Rede através da Rádio Boa Nova em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Hoje vamos conversar com o Diácono Francisco da Unidade Pastoral, com a Doutora Teresa Mendes Costa e com o Sr. Professor Amadeu Gonçalves. Vamos continuar uma conversa que iniciamos há 15 dias sobre o pontificado do Papa Francisco. Vamos também falar do milagre eucarístico que não conseguimos concluir há 15 dias, que ocorreu em Buenos Aires e que tem, de facto, grande semelhança com o milagre eucarístico de Santarém. E por isso vamos continuar a conversa acerca deste assunto. Bom dia, obrigado por terem aceitado este meu convite, um cumprimento especial tanto para os nossos ouvintes. Há 15 dias falámos tanto do milagre eucarístico de Buenos Aires e nessa altura estávamos para falar sobre outro milagre que aconteceu há cerca de quase 800 anos em Santarém e que tem muita semelhança com este, o da Hóstia Miraculosa de Santarém. Naquela altura, o Francisco estava para falar acerca deste assunto. Se calhar será interessante também para quem não conhece dar alguns pormenores acerca de como é que isto ocorreu. Não sei se o faça eu, se depois o Francisco me fale disso. Eu, portanto, vou dar a palavra ao Francisco e vamos falar então do milagre eucarístico de Santarém. A nossa conversa de há 15 dias ficou interrompida. Estávamos a falar do milagre eucarístico de Buenos Aires. Em primeiro lugar, bom dia ao Armando, bom dia ao painel, bom dia aos nossos ouvintes. E eu lembro-me que estava para dizer na altura, se a memória não me falha, que o milagre eucarístico de Santarém é muito pouco conhecido entre nós, não é? Este milagre aconteceu no século XIII e fala-nos precisamente de uma profanação do Santíssimo, uma senhora que, amando de uma mulher... Será cartomante? Uma bruxa? Bah. Não sei como é que se deve dizer de outra maneira mais simpática. Uma mulher com essas virtudes. Pede para fazer a profanação. Pede para trazer para casa uma hóstia consagrada. E a verdade é que a mulher consegue comungar e trazer a hóstia e conservar a hóstia junto de si. Que isto acontece porque a mulher teria problemas conjugais e, portanto, a bruxa tinha dado esse remédio. Resultado, a senhora chega a casa com a hóstia e coloca dentro da arca. E durante a noite são surpreendidos a casa com um imenso clarão que vem da arca e com um canto angélico que parece vir também dali. E a mulher cedo se apercebe do que se estará a passar, levanta a arca e vê que a hóstia que ela tinha dobrado dentro de um pano exalava uma luz imensa e estava transformada num pedaço de carne. Chama o prior e o pároco reconhece aquele milagre, não é? Depois de saber do sucedido, da profanação, reconhece aquele milagre. E ainda hoje nós vamos à Igreja do Santíssimo Milagre, em Santarém, ali junto ao centro, e conseguimos ver a hóstia que está transformada num pedaço de carne viva, está numa custódia própria, que nós podemos adorar Jesus ali presente. Ora, os milagres, há 15 dias falámos que eles não, a nossa fé não se funda em milagres e eles não são, não devemos andar em busca e a partir deles buscar certezas e garantias para a nossa fé. Este não é o caminho. Os milagres confirmam a nossa fé, são poderosos sinais que Deus no seu desígnio de misericórdia faz para que nós possamos crer com mais firmeza. É como dizia São João no quarto Evangelho, não é? Falava de milagres, falava de sinais, não é? Até com o propósito das bodas de Caná. Este foi o primeiro sinal que Jesus fez. E muitos outros fez para que, através deles, o mundo creia. Não é? Esta é a realidade. Os sinais que confirmam a nossa fé são instrumentos do qual Deus nos serve para nos fortalecer na fé. Isto, nos dias que correm, é extraordinário, porque, em todos os termos, porque a nossa fé racionalista que nós herdamos, em que nós só acreditamos no que vemos e Deus Nosso Senhor parece que está subjugado às leis da natureza que Ele próprio criou, já fica até mal, dá-se uma ideia de balofo, de beatice, a crer nesta realidade dos milagres. Eu penso que, com bom senso, nós devemos entender estes desígnios, estes dons que Deus concede ao fortalecimento da nossa fé. O milagre eucarístico de Buenos Aires, que falámos há 15 dias, desta hóstia sagrada que se transforma em um pedaço vivo do ventrículo esquerdo de um coração humano. Este milagre de Santarém, é interessante que eu em Santarém costumo ir lá todos os anos, quando mais não seja quando passo pela autoestrada a caminho de Lisboa, faço aquele desvio, porque a autoestrada até lá é um quarto de hora, chega-se perfeitamente à Igreja do Santíssimo Milagre. E é interessante considerar que a maior parte dos peregrinos que vão à Igreja do Santíssimo Milagre não são portugueses, são americanos, são italianos. A senhora que lá está já me conhece de vista, comenta sempre isso comigo. Olha que portugueses são pouquíssimos. Pouquíssimos os peregrinos portugueses. Os peregrinos ingleses, e sobretudo americanos, norte-americanos, polacos, italianos, espanhóis, que é caminho de Fátima, muitas vezes, esses que têm... Param sempre aqui, temos milhares de peregrinos, mas portugueses pouco, não é? Já vos conto um pouco desse milagre, há muito poucos anos que sei disso. Pois, também, com certeza. E eu penso que o falar pouco também deve ser esta realidade de uma fé muito, muito racional, que prescinde destas coisas, ou que quer positivamente prescindir destes sinais que Deus nos dá. Eu lembro-me que há 15 dias o senhor professor falava de uma realidade que é: os milagres não são para fazer espetáculo. Não são para fazer espetáculo. São para mostrar desígnios de salvação que Deus tem, são oportunidades que Deus nos dá, dons que Deus nos dá para fortalecer e confirmar a nossa fé. Não é só pela espetacularidade da questão. Isto é bem verdade. E eu penso que nós temos aqui, nos tempos incertos, como são os nossos, em que a fé eucarística está a desfazer, a rarefazer, em que queremos pouco e ainda não conseguimos tirar todas as ilações necessárias para a certeza, para a centralidade da fé eucarística na nossa vida cristã, estes milagres são poderosos sinais que Deus nos dá, não é? Para avaliar, como a doutora Teresa já noutros programas tem aqui refletido, as disposições interiores com que comungamos, a forma como comungamos, a forma como fazemos a Eucaristia, no fundo, o centro do nosso dia, não é? O Concílio Vaticano II diz-nos que a liturgia da Igreja, e maiormente a Sagrada Eucaristia, é a fonte e o cume de toda a ação da Igreja, de toda a vida cristã. A fonte de onde deriva tudo e o cume, a meta, onde tem que chegar. E a rotina, o hábito, a falta de fé, de uma fé viva, no Deus vivo que se faz naquele sacramento pascal, nós, penso que quando este programa ainda for para o ar, estaremos a terminar o tempo pascal. Ora, a Eucaristia é o sacramento da Nova Páscoa e é o sacramento de Jesus vivo. E estes milagres eucarísticos, o que não são, senão para ser lidos à luz do mistério pascal. Habitualmente, os pedaços de carne são do coração, trespassado de Jesus, de onde brota sangue e água. Não é? Sangue, sinal do batismo, como diz Santo Agostinho, água, sinal do batismo, como diz Santo Agostinho, e sangue, sinal da Eucaristia. E, portanto, é à luz da Páscoa, à luz da Páscoa deste tempo pascal que acabámos agora de viver, que a Eucaristia deve ser entendida. E estes milagres são possíveis porque o Senhor está vivo, está ressuscitado e atua no nosso mundo, não é? E estes sinais são sinais da Páscoa, desta força contagiante que nos alimenta em cada Eucaristia. Eu não é propriamente o caso de Santarém, mas eu convidava que os ouvintes, quem tiver salpicos, porque eu sei que há muita gente que os guarda, que veja aqueles que saíram ano passado na altura da Páscoa e do Corpo de Deus, em que estão descritos. Num está descrito todos, assim, em síntese, os 140 milagres que têm havido no mundo, desde o ano 750, e depois no Corpo de Deus estão descritos em pormenor 3 ou 4 E acho que vale a pena realmente, para que talvez depois, quando vamos comungar, tenhamos a nossa fé um bocadinho mais esclarecida e não tínhamos, não sei, penso que as pessoas gostaram, nunca lhes perguntei, mas pelo tempo que demoram após a comunhão, deve ser o tempo de uma Ave Maria ou de um Pai Nosso, e a seguir continuam a falar com o vizinho do lado como se nada tivesse acontecido. Acho que valia a pena refletir um bocadinho na seriedade com que comungam, na preparação que fazem para comungar e na ação de graças que dão. Nossa Senhora é bom pedagogo. Os milagres que ele começou por realizar, o primeiro deles já foi referido, que era o de transformação da água em vinho nas bodas de Caná. Depois, todos eles, a ressurreição de Lázaro, a devolução da voz ao surdo mudo, da vista ao cego de nascença, por aí fora, eram milagres todos captáveis pelos nossos sentidos. Julgo que os milagres depois chegaram até aos nossos dias, e estou a falar, a pensar concretamente em Fátima, naquele milagre do sol, também coisas que eram observáveis, e outros. Pois como que Nosso Senhor fechou a torneira aos milagres e deixaram de se ver? Eu acho que os milagres não deixaram de se ver, continuaram a acontecer, mas foi mais no interior das pessoas, na conversão, tudo isto. Eu estava a pensar, enquanto ouvia, a pensar numa situação que me aconteceu em, para aí, 1970. 76, 77, em Moçambique, na cidade que hoje chamam Chimoio. Eu estava em casa e um sacerdote, meu amigo, franciscano, padre Macieira, frei Macieira, que julgo hoje ser párroco da cidade da Beira, lá também, em Moçambique. Telefonou-me e disse-me isto: olha, eu estou em casa doente. E não é só por isso, é que há um homenzinho que está a morrer no hospital e quer comungar. A situação está muito difícil para nós lá irmos. Portanto, tratava-se de uma situação pós-independência, em que as pessoas andavam por ali assim um bocadinho, a própria tropa tinha vindo das montanhas, onde fazia guerrilha, para a cidade, não estavam ainda adaptados à vida, e às vezes faziam por lá as neirinhas. E ele disse-me assim: olha, eu na altura não era nem sequer ministro extraordinário da comunhão. Ele disse-me assim: você vai lá, se faz o favor, porque a minha presença lá não é muito bem interpretada. O senhor vai, leigo, vai, pronto. E dirige-se à cama, em tal enfermaria, à cama número tanto, está lá um senhor, e ele vai morrer, já sabe disso, e quer comungar antes que isso aconteça. Olha, você sente-se à beira dele, se conversa só com ele baixinho, reza a confissão, Pai Nosso, o ato de contrição, e dê-lhe a comunhão, dê-lhe Nosso Senhor. Pronto, lá fui, o que é que vi? Aquela tropa andava por ali, dentro da própria enfermaria, metralhadoras a porradas. Era uma espécie de impor a soberania, a independência tinha ocorrido havia pouco tempo, impor a soberania pelo medo e pelas metralhadoras mesmo a porrada para trás, para dentro. Mas a gente, para entrar ali, tinha que olhar para eles e esperar que eles nos deixassem no espaço livre, etc. Eu fiquei com um bocado de receio. Cheguei, sentei-me na cama junto do senhor, como tinha sido indicado, conversei um bocadinho com ele, que lá rezámos, e eu abstraí-me tudo quando estava ao meu lado e dei a comunhão ao homenzinho que daí a pouco morria. Eu sei que quando me levantei, quando acabei por fim da celebração, voltei costas à cama do doente. E quando reparo, toda a gente estava de joelhos, os próprios militares, com aquele aspecto assim, belicista, tinham poisado as metralhadoras, e não eram outras armas, eram metralhadoras. E eu fiquei assim. Claro que não foi um milagre eucarístico, mas foi uma graça, foi, para mim pelo menos. E eu julgo que, assim, Nosso Senhor continua a fazer estes milagres, agora de uma maneira assim mais discreta, mais no interior das pessoas, para continuar a conduzi-los para Ele. Ouvi o Sr. Professor, E levanta-se-me aqui uma dúvida que eu quero colocar aqui ao Diácono Francisco. Francisco, então o seu professor foi ao hospital dar a comunhão. Ele não era ministro da comunhão, pode fazê-lo. Depois, também, pronto, será que a pessoa estava em condições de receber Nosso Senhor? Quer dizer, portanto, estava, portanto, não sei, são dúvidas que, portanto, em face do que o professor tinha dito, que me foram ocorrendo ao longo deste período, e que gostava que esclarecesse. Não, bom, é que cada comunidade cristã se organize para que haja esse serviço que é tão excelente. Hoje em dia nós vemos tantos idosos que, por motivos de saúde ou do que for, são privados de receber Jesus na Eucaristia. E bom é que em cada comunidade cristã hajam ministros da comunhão, leigos responsáveis, que em colaboração com os seus pastores exerçam esse serviço de distribuir a Sagrada Comunhão. Os cristãos dos primeiros tempos da Igreja, quando não havia ministros da comunhão instituídos, faziam esse serviço de caridade, levavam a Eucaristia aos cristãos que estavam presos nos cárceres, nos três primeiros séculos da Igreja, não é? E aquele também eram quase ainda extremos, tá? Um homenzinho que estava para morrer. Claro, não é? Ainda estes dias fiz a peregrinação com os acólitos a Fátima e recordávamos o padroeiro dos acólitos, São Tarcísio, que precisamente foi morto, martirizado, porque levava a comunhão. O Papa Sisto tinha pedido para ele ir levar a comunhão aos cristãos que estavam presos, prontos, nas vésperas do seu martírio. Ou seja, este é um serviço extraordinário, este da Sagrada Comunhão. Agora, as disposições interiores, por isso são questões que têm que ser vistas no concreto. As malas que arrumei antes de adormecer. Você me faz voltar atrás. Basta um abrigo seu pra que o mundo volte a ser o meu. Hoje eu acordei tentando me livrar dos pesos que ganhei antes de você chegar. Você me faz sorrir bem mais. Basta um olhar pra mim e a tristeza toda chega ao fim. Pode ser, milagres acontecem por aí. Deve ser, um deles você existir. A minha tentação de me desmerecer. Você me faz crescer demais. Basta o calor do seu aquecendo o inverno meu. Hoje é pra valer, amanhã o tempo dirá. Eu vou me precaver. comigo brincar. Vem comigo brincar. Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Bonova em 100.2, ou através da radiobonova.com, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com a Sra. com o Diácono Francisco, da Unidade Pastoral, com a Sra. Teresa Mendes Costa e com o Sr. Professor Amadeu Gonçalves. Estamos a falar do pontificado do Papa Francisco e também do milagre eucarístico de Buenos Aires e da hóstia miraculosa de Santarém. É uma conversa que iniciámos há 15 dias e, por falta de tempo, não concluímos. Portanto, porque o milagre eucarístico de Buenos Aires, ocorrido em 1996, tem alguma semelhança com o que tinha acontecido há cerca de 800 anos em Santarém? Tivemos a falar também do milagre de Santarém. Mas há aqui um outro caso, que já referimos também há 15 dias, embora pela rama, e que é muito semelhante, e queria também falar um pouquinho acerca dele, que é o caso do milagre eucarístico de Lanciano, que tem também alguma semelhança com estes casos. Não sei se o Francisco quer começar, se a sua doutora, se o seu professor, mas... se calhar era interessante também, uma vez que há aqui uma certa semelhança, falar do milagre eucarístico de Lanciano. Lanciano já houve três, mas o mais espetacular, se assim se pode dizer, é o primeiro, que é do ano 750, e que exatamente com as novas tecnologias hoje em dia fazem-se análises num pormenor muito grande, e salvo essa memória não me fala, foi em 1776 que foi analisado com todas as tecnologias possíveis e que chegou à conclusão que também foi claro que no momento em dúvida do sacerdote é que se deu o milagre e que o sangue é do tipo AB, é muito vulgar na raça judaica. Também a mesma coisa, havia fibras musculares que eram cardíacas e está hoje em dia evidentemente oculto, mas continua hoje em dia, 1200 anos depois, 200 e tal, é questão de fazer as contas, ainda continua o sangue vivo e o músculo cardíaco como se fosse uma pessoa viva. Hoje há lá um santuário, não é, Sra. Doutora? E aliás há vários milagres, como digo, os sálpicos do ano passado no corpo de Deus foram descritos em pormenores, 3 ou 4, e todos vão incidir sempre no músculo cardíaco e sangue de tipo humano e de raça judaica. No caso de Lanciano... Lanciano é por ser o primeiro que vem relatado. Quem for à internet encontra nos milagres eucarísticos a descrição de cada um deles. Portanto, há uns mais do que outros, que se vê na hóstia a cara de Cristo, mas esses que foram relatados nos salpicos são aqueles que depois foram comprovados cientificamente para ver do sangue. E entretanto acho que há um deles esse não tem nada a ver com esta discussão do sangue, mas que foi em França, se não se diga, em França já houve 9, acho eu, ou foi na Alemanha que houve 9 em França, mas este é em Faverney, que é num convento de beneditinos E que eles fizeram um ato de, uma noite de oração, e depois resolveram ir descansar um pouco, mas deixaram o Santíssimo exposto. E de manhã, quando regressaram para a adoração, viram a capela cheia de fumo, porque tinha havido uma vela que tinha caído, incendiado, o altar tinha ardido, e a custódia estava suspensa no ar, e não em cima do altar ardido. Eles, claro, nervosamente fizeram logo um altar, celebraram a missa em ação de graças, e no momento da consagração a custódia que estava no ar e que eles não tocaram, sozinha veio de pôr-se em cima do altar. Este caso de Bernayo, este caso de Lanciano, penso que era o frade que estava no momento da consagração, que pôs em dúvida se de facto ali estaria na Sagrada Hóstia Jesus Nosso ou Senhor ou não. Agora falamos nestas realidades, estávamos aqui a lembrar. Há também uma realidade, uma performance eucarística com muita história e com muita ligação à nossa diocese de Coimbra. E também é outro, se calhar, caso menos conhecido entre nós. Está a decorrer o processo de beatificação da Madre Maria do Lado, fundadora das Clarissas do Desagravo. A Madre Maria do Lado, do lado de Cristo, é natural de Lourissal e fundou uma congregação clarissa de inspiração franciscana. Portanto, ela é 1600 e qualquer coisa, quando teve, século XVII, quando teve em locução interior a visão de uma profanação eucarística que decorreu em Lisboa, na Igreja de Santa Engrácia. E, tendo visto essa profanação eucarística e ouvido a locução interior de que Jesus disse-lhe eu estou a ser novamente crucificado em Portugal, a Madre Maria do Lado, com um conjunto de 5 irmãs, funda uma comunidade de adoração e reparação da Eucaristia. Isto, salvo erro, em 1736, e ela falece logo no ano seguinte, a Madre Maria do Lado. Mas deixa a congregação, que em Portugal tem neste momento um convento no Lourissal, que é o convento original, tem em Monte Real, na Diocese de Leiria, tem em Montalto, na Diocese de Castelo Branco, e tem em Fátima. Essas congregações são as irmãs clarissas, portanto elas depois seguem a regra de Santa Clara do Desagravo e estão ligadas também à história do nosso concelho, porque o convento de Vila Pouca da Beira, onde hoje é a pousada aqui em Oliveira do Hospital, foi das clarissas do Lourissal, das clarissas do Desagravo, por isso é que se chama convento do Desagravo. Portanto, essa fundação, aliás, eu penso que recomendo, é um outro sítio que nós não conhecemos e que às vezes quem gosta destas coisas é muito bom ir ao Lourissal, onde o Santíssimo está permanentemente exposto. Elas fazem adoração eucarística perpétua e têm inclusive uma belíssima exposição sobre a vida da Madre Maria do Lado, e depois estar naquele que é o único convento português que funciona no sítio no qual foi criado, porque todos os outros conventos não resistiram ou a 1834 ou a 1910. E a resiliência das freiras do Lourissal fez com que em 1834 elas, como sabeis, as ordens masculinas foram expulsas, as femininas foram deixadas proibida de entrar noviças, ou seja, à morte da última religiosa, o património nacionalizava, o Estado nacionalizava esse património. E elas, mesmo assim, foram deixando entrar noviças, houve um conjunto de demandas, mas como o mosteiro tinha sido feito por Dom João VI, a igreja, que é uma igreja lindíssima, das mais belas que nós temos na diocese, houve um indulto de Dom José para que o Lourisal continuasse a receber religiosas. Foi o único caso que aconteceu. Mas não escaparam em 1910 e tiveram que fugir todas para a Espanha, porque aquilo foi vendido e funcionou durante 24 anos, funcionou naquele mosteiro uma sede da GNR, que destruiu e desbaratou aquilo tudo. O património foi levado para o Machado Castro, onde hoje nós podemos ver a custódia belíssima das mais belas do país, de Lourisal, e outras, também está a custódia daqui do convento de Vila Pouca, um conjunto de coisas maravilhosas. E a resiliência destas cinco religiosas que escaparam em 1910, sendo que a mais nova tinha 52 anos, conseguiram, portanto, estamos a nos reportar à primeira metade do século XX, conseguiram, por obra e graça do Espírito Santo, adquirir, arranjar fundos para comprar ao Estado um convento. Aquilo que era delas. Compraram ao Estado o convento e para lá estão. E é uma comunidade muito interessante de visitar. Eu aconselho vivamente a irem ao Lourisal, ver a exposição, pedir para falar com as irmãs que estão ali em adoração, viver uma vida de santidade. E depois aproveitar para comer os doces conventuais delas, que são extraordinários. Portanto, ali é um sítio eucarístico, é um santuário eucarístico da nossa diocese, que eu penso que de Coimbra, que penso que também está, Lourisal fica junto a Pombal, penso que também poderíamos nós aproveitar, às vezes fica a sugestão, estas possibilidades, estar com Jesus e colher o testemunho destas religiosas que exaltam, adoram e reparam a Jesus na Eucaristia. E ao mesmo tempo, lembra das pessoas que comungam, quando se vai levar a comunhão a casa, que não é receber a Sagrada Hóstia, e a seguir, enquanto o ministro da comunhão fecha o relicário e dobra o corporal, é o tempo mínimo que elas, mínimo máximo que elas têm de adoração, porque depois começam logo a falar, não das galinhas e das flores, mas quase. Pois, é verdade. E acho que isso também acho que é uma recomendação, que vão ao Lourisal aprender a rezar. Eu queria apenas dizer, em relação a estes três casos que falámos, tanto de Buenos Aires, Milagre do Cristo de Buenos Aires, Hóstia Miraculosa de Santarém e também agora este caso de Lanciano. No caso de Santarém, e até porque é o nosso país, é a nossa cidade, para além do que já aqui foi dito, qualquer pessoa, o Francisco e a doutora Teresa, e possivelmente o seu professor, disseram, qualquer pessoa pode visitar em qualquer dia. Eu gostava apenas de dizer o seguinte, que aquele casal que há pouco o Francisco dizia, portanto isto ocorreu no século VIII e que ocorreu porque havia uma desavença entre o casal, a mim consta-me que depois, durante a noite, os dois se reconciliaram e ficaram em adoração toda a noite. Acho isto muito bonito. Entretanto, eu queria dar aqui a palavra ao Sr. Professor Amadeu, que lhe tem estado a roubar tempo, mas entretanto eu ainda vou colocar aqui uma questão ao Francisco, que é a seguinte. Estes factos que temos estado a relatar em relação às Eucaristias, portanto, acontecem, tanto a comunhão, portanto, estes milagres acontecem em todas as nossas Eucaristias. E o que eu quero dizer com isto é que é pena que todos nós não aproveitemos mais e melhor este o maior bem que Deus nos deixou, que é realmente o podermos estar na Eucaristia, podermos recebê-lo. Isto faz-me uma certa pena quando penso nos nossos irmãos protestantes, e nomeadamente em Martinho Lutero, que em 1517 acabou com praticamente com todos os sacramentos, só ficou com o do batismo e acabou, de facto, com um sacramento tão maravilhoso quanto este eucarístico. Isto foi um grande disparate, não, Francisco? Pois, de facto, com todo o respeito por... A questão eucarística é uma questão complexa, não na questão do ecumenismo, não é verdade? Porque nós rezamos com Jesus, que todos sejam um, e que quanto antes nós possamos participar do banquete eucarístico em comum. Mas para isso é preciso a fé eucarística, quer dizer, quando o Senhor diz isto é o meu corpo, ele não está a dizer isto representa, é mais ou menos uma ideia, é um símbolo, não, é mesmo, aquele é de identidade. E E pronto, temos que rezar também para que esses nossos irmãos na fé e no batismo possam quanto antes abrir o seu coração à presença de Jesus na Eucaristia. Sim, eu confesso que seja que para o mundo de hoje, e não é preciso ir só para o mundo protestante, porque mesmo esta fé eucarística está inquirida dentro da própria Igreja, não é? Quer dizer, a forma como leviana com que se comunga. Agora vamos entrar nesta fase de verão, de muitos casamentos, e muitos que já são cada vez menos, mas enfim, casamentos, batismos, etc. E eu quantas vezes eu tive a possibilidade, no ano passado, sim, exato, nos anos anteriores, estar num santuário, uma das paróquias onde estava em Ferreira Zezé, é o santuário mais visitado da Diocese de Coimbra, o Santuário de Ornes, em Ferreira do Zezé. E tem sempre muitas romarias, muitas pessoas que querem lá casar, gente que vem de Lisboa, gente que vem de todo lado, porque aquilo, o espaço é deslumbrante, o santuário é muito antigo, e vale a pena visitar também Nossa Senhora do Pranto, em Dornes, do qual sou filho e devoto. Resultado, quantas e quantas vezes não dava por mim a ter que dizer assim, não, eu vou ter que fazer uma palavrinha, e antes de dar a comunhão, com muita discrição e caridade, dizia... Neste dia estamos todos muito entusiasmados para receber a comunhão, porque vemos com alegres este batismo, ou celebramos alegres este tipo de casamento, mas recordo só quem está preparado é que deverá receber a comunhão. E preparado é com confissão regular e missa regular. Porque, e eu fiz isto muitas vezes, às vezes esquecia-me, e quando esquecia passava que tempos a dar a comunhão, né? Porque toda a gente vinha comungar. Eu fazia este aviso e vinham só as pessoas que teriam que vir. É sempre difícil e penoso nós dizermos isto, porque depois fazemos ali uma parte feia, estamos a pôr escrúpulos nas pessoas, mas não, e eu próprio tenho muita dificuldade em fazê-lo. Mas reconheço, quer dizer, quem comunga mal está a fazer pior. Pois. Está a fazer pior do que não comungar, não é? Se manifestar ao menos o seu desejo a Jesus, já faz ali um ato de fé extraordinário. Comungar por comungar, porque fica bem, porque é um dia de festa, porque é aquele entusiasmo, é pior. E nós temos que... A questão... O Papa Emérito, o Papa Bento XVI, nos seus escritos, muitas vezes disse, não é? A crise da Igreja funda-se numa crise da liturgia. Foi porque os fiéis já não conseguem entender bem o que é a Eucaristia, o que é que se joga, diríamos assim, o que está em jogo quando celebramos a nossa fé. Foi porque isto se rarefez que a Igreja entrou em crise. E portanto dizia, salvemos a liturgia, vamos salvar a Igreja também, não é? O Papa Francisco, não é? Que alguns têm feito crer que esse nível, como o jesuíta que é, e os jesuítas, entre parênteses, nunca foram especialmente afamados por serem grandes cultores da liturgia, e alguns parecem quererem dizer que o Papa Francisco não tem tanta sensibilidade litúrgica, a verdade é que tem seguido os princípios da reforma do Papa Bento XVI, né? Sobre o altar está a cruz que o Papa Bento XVI propôs para expressar que ali está a decorrer o sacrifício de Cristo. O Papa Francisco dá a comunhão na forma típica, de joelhos e na boca, para expressar que ali está Jesus e que aquele momento deve ser orante para cada um de nós. Portanto, o Papa Francisco também sente que é necessário que, através de uma celebração cuidada, que são as celebrações do Vaticano, uma celebração cuidada, bela, interior, o Papa Francisco propõe, também na sua maneira de celebrar, e quem já viu isso, tempos de silêncio longos, depois da homilia, depois da oração, em ação de graças, depois de receber a comunhão, tempos longos de silêncio. Ou seja, está a continuar esta catequese que o Papa Emérito Bento XVI fazia para recuperar a dimensão sagrada e orante, adorante, da Sagrada Eucaristia. Quando tu chegas voando em minha alma que poesia, se posso ouvir-te em silêncio, é no silêncio das coisas. Só de noite me foi dado ter a tua companhia, por ver a tua claridade que me foge à luz do dia. Por isso eu amo a noite, porque o dia me castiga. é no silêncio das coisas que eu encontro a voz amiga. De noite não vejo o mundo, tudo é que o mundo me obriga. É no silêncio da noite que a minha alma se abriga. É no silêncio da noite que a minha alma se abriga. É no silêncio das coisas. Teu prisioneiro, mesmo preso, era mais livre e que a alma do carcereiro. Pois quando chegas voando, é em minha alma coisas. Se posso ouvir-te em silêncio, é no silêncio das coisas. Por isso eu amo a noite, porque o dia me castiga. É no silêncio das coisas que eu encontro a voz amiga. De noite não vejo o mundo, tudo a que o mundo me obriga. É no silêncio da noite que a minha alma se abriga. Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Boa Nova em 100.2, ou através da radioboanova.com, ou domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com o Diácono Francisco da Unidade Pastoral, com o Sr. Teresa Mendes Costa e com o Sr. Professor Amadeu Gonçalves. Temos estado a analisar o pontificado do Papa Francisco e também do milagre eucarístico que ocorreu em Buenos Aires em 1996 e também de o que ocorreu também em Santarém, há cerca de 800 anos, 700 e tal, e também em Itália, um outro também que ocorreu há 700 e tal anos. Neste momento, vamos continuar a conversa. Alguém dizia que o Papa Francisco tem simplificado ritos nas Eucaristias, mas isso de alguma forma é para mostrar melhor o mistério em que estamos. Portanto, foge àquele aspecto exterior que tanto privilegiamos, não é? Que nós gostamos, é às vezes de exibição. Eu estou a falar por mim, não estou a falar por mais ninguém. E ele tem privilegiado o silêncio e o ambiente da oração e escuta. Portanto, no fundo, estes ritos que alguém diz, portanto, que ele tem simplificado, não tem outro objetivo que não seja mostrar mais claramente o valor da Eucaristia. É assim? Sem dúvida. Bem, a verdade é que a questão da liturgia do Papa Francisco está em perfeita consonância, como já disse há pouco, com a liturgia dos Papas anteriores. Os gestos do Papa Francisco tendem a simplificar, sim, um ou outro aspecto, mas de novidades propriamente nós não temos assim assistido a nenhuma. Quer dizer, a novidade mais radical é ele fazer a pré... Pois, exatamente, ele tudo o que faz, ele é tão humilde que tudo o que faz na liturgia tudo remete para o mistério que estamos a celebrar. Assim a grande, perdão, a grande diferença... Se calhar tem sido a questão da homilia. O Papa optou por fazer a homilia de pé, junto do ambão, e despido da mitra, portanto, faz de uma forma mais simples, mais próxima, até porque o seu estilo de pregação lembra-nos muito João 23 e outros papas, muito mais próxima, mais, com um estilo mais dialogal, evitando muitas citações, mas, portanto, procurando tornar a verdade mais acessível. Porque depois os gestos litúrgicos do Santo Padre são extremamente simples, quer dizer, ele... nós notámos, podemos dizer que notámos algumas diferenças, sem dúvida nenhuma, mas diferenças que falam por si. O Papa Bento XVI, ou no pontificado de Bento XVI, havia um grande privilegiar também da dimensão estética da liturgia, a beleza dos paramentos. O Papa Francisco é mais sóbrio, não é? Os paramentos do Papa Francisco são todos mais sóbrios, porque também notam aquilo que é a sua personalidade, e ele também quer falar com estes gestos. O Papa Francisco tem usado as duas férulas de Paulo VI e a de Bento XVI, não mandou fazer nenhuma para si e usa alternadamente uma e outra. Também com este sinal está a dizer que não, ele pertence a uma cadeia de sucessores de Pedro, não está aqui a fazer uma coisa totalmente nova. Por outro lado, depois tem elementos, portanto, há muitos elementos de continuidade. Eu falei há pouco, a cruz sobre o altar, que foi uma das propostas mais marcantes da teologia litúrgica de Bento XVI, a comunhão dada na forma típica, de joelhos e na boca. O Papa só dá a comunhão aos diáconos e aos cerimoniários, depois aos leigos dão aos fiéis. Era já uma outra proposta que ele utilizava em Buenos Aires para mostrar a dimensão ministerial da Igreja. Ele não dava a comunhão a todos, não queria assumir o protagonismo de tudo, fazer tudo na liturgia. Ou seja, vemos que o Papa tem aqui esta dimensão do Concílio Vaticano II e da participação ativa que a Sacra Santum Concilium nos fala, muito viva, esta dimensão de todos participam, e ele já é uma realidade participada. Os tempos de silêncio, de interioridade, depois tem outras questões, a gente já é quase anedótico. O Santo Padre não canta, e alguns padres assim, ah, ótimo, agora eu também não sei cantar bem. Não, é brincar, que vocês é que dizem isso, mas ele tem dificuldades em cantar. Mas a liturgia é muito serena, não sei se já tivemos a possibilidade de eu participar ao vivo, não é? Mas ver assim flashes da liturgia do Papa, muito serena, como ele. Muito simples, muito sereno, sem buscar qualquer protagonismo. Ainda quando foi no Domingo de Ramos, em que ele fez a procissão por ali, ele distingue, costuma fazer uma coisa diferente. Ele saúda as pessoas efusivamente, não é? Como nós vemos, vai beijar as crianças, manda parar o Papa Móvel para ir aqui, para ir acolá, cumprimentar este ou aquele. Durante a liturgia, quando está a vestido dos paramentos, ele atravessa a mesmíssima Praça de São Pedro num silêncio, num cuidado. Quer dizer, este homem remete-nos na sua humildade, sabe quem é o protagonista, não é? E na liturgia do Papa Francisco nós vemos que o protagonista não é ele, é Jesus. É o Deus celebrado, vivido, que nós celebramos em cada Eucaristia. E isto é um poderoso exemplo. A liturgia do Papa é sempre o modelo para as nossas liturgias. E é um poderoso exemplo para nós. Porque entre nós, infelizmente, há uma certa tendência a todos quererem protagonismo. É o Senhor Padre que tem que inovar em tudo. É os ministros que se degladiam, às vezes, para poderem ter mais intervenção. É esta ou aquela... Este participacionismo nada tem a ver com o serviço, com o espírito humilde, de que seja a beleza do mistério que refulja e não as nossas pequeninas luzes, as nossas pequeninas lanternas. E isto também nos deve fazer um sério exame de consciência. Quando o Papa se deixa totalmente na sua humildade ser transparência da beleza do mistério que é Jesus, que celebramos na Eucaristia, devemos ver também a qualidade da nossa celebração litúrgica e, sobretudo, aqueles que de nós têm responsabilidades como agentes litúrgicos. Deixar tudo aquilo que eu faço, tenho que deixar transparecer Jesus. O resto é conversa. O resto é meio, frágil e pobre, mas é o tesouro, não é o barro, o vaso de barro que tem que brilhar. É o tesouro que está lá dentro. E o Papa Francisco faz isto de forma maravilhosa. Francisco, eu então tenho que dar a palavra aqui ao professor Amadeu, porque realmente eu roubei-lhe muito tempo. Pegámos aqui nas palavras do Francisco, em que dizia que este Papa é muito humilde, e de facto é. Vê-se até neste aspecto. Ele gosta de definir apenas como Bispo de Roma. Eu estou convencido que, retomando ainda um bocadinho o milagre eucarístico, que nós realmente ficamos, sim, extasiados diante do milagre. E o milagre é sempre uma coisa extraordinária. Mas o maior milagre, a meu ver, e salvo opinião em contrário, que o eucarístico que acontece, ocorre todos os dias nos nossos altares e nos altares de todo o mundo. É quando o celebrante pronuncia a fórmula da consagração. Nosso Senhor Jesus Cristo desce do céu e esconde-se numa hóstia. Para mim, este milagre é o maior milagre eucarístico que nós possamos imaginar. Os restantes milagres, estes que estivemos aqui a enunciar, outros porventura existam, brotam deste. Portanto, o milagre maior da Eucaristia é a própria Eucaristia. É o Senhor que, à voz do sacerdote, o bispo que pronuncia a fórmula da instituição, o Senhor vai se esconder numa hóstia. Nos milhares de todos que por ali estejam. Este é o maior milagre de todos. Depois, o Papa Francisco, naturalmente, pois o nosso diácono Francisco disse aqui o essencial do muito que se possa dizer daquele homem. Eu ia dizer, todo o bem que se possa dizer dele, como Papa, é pouco. Portanto, ele tem, ainda além daquilo que nós temos dito aqui assim, ele foi, é o primeiro Papa a utilizar o nome de Francisco, é o primeiro Papa latino-americano, é o primeiro Papa jesuíta e também é o primeiro Papa a conviver com o Papa Emérito. Portanto, eu acho que todas estas coisas que parecem muito simples não acontecem por acaso. São sinais que o identificam como uma pessoa extraordinária no exercício da sua função pastoral. Vem, cara de frente, mostra o que vales, és tão envolvente. Mais uma vez, quero sentir, sem refletir, desejo ardente. Quero ver o teu ser. Diz-me a verdade, o ser selvagem. Nada acontece por acaso e também eu gostava de dar um bocadinho de tempo à sua doutora Teresa Mendes Costa, mas a verdade é que o nosso tempo chegou ao fim e por isso vamos com certeza no futuro continuar a conversar acerca do Papa Francisco e também de outros assuntos, mas por hoje temos que ficar por aqui, porquanto o nosso tempo não vai permitir que a gente continue aqui na rádio. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até 2 dias, à mesma hora, se Deus quiser.